Quebrando direita 3662. Só fazendo 1-2-1 no 1. 2-1 no 1. Salve Salvador, boa noite, TAN 3662. TAN 3662, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette pro 3, 3662. Salvador, muito boa noite. Oxanã 63, 1-0, estabilizado. LS X-Ray, 1-0. Oxanã 63, 1-0, muito boa. Ajuste 9021. Pouso autorizado. Pista 1-0, vento no 50 graus, 9-9. Livre pouso na 1-0, Oxanã 63, 1-0. Salvador, Oxanã 6310, livro Fox Factor. 6310, boa noite, táxi de Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 5, Oxané, 6310. 3, está com a informação Golfo. Portal 07, autorização Guarulhos, uma boa noite. Bom, 2046, boa noite. Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita. Subida da El, Leda, Motiva. Via pêndulo 10 até Taubaté. 5574 transponder, controle 120.8. 7, autorizado Guarulhos, 360, via rota do plano, decolada 10 com a primeira curva direita, da Euleda Motiva, ao pêndulo 10 até Taubaté. O transponder é o 5574 e o controle 120.8, voo 2043. Guarulhos para 43, pena correção, controle 119.8, detalhamento correto, sem transporte para estacionamento. 7, corrigindo 198, voo 2043. Oxanã 6310, posição 5, autorização Recife. Oxanã 6310, boa noite, Recife, nível 350 autorizado. Decola da 10, curva esquerda, perfil da subida Pucra, Jamaracaju, via pêndulo 17. 5572 transponder, controle 119.8. Exato 350, decola da 10, curva esquerda, Pucas de Maracaju, 5572 transponder, controle 6198, Oxanai 6310. 6310 correto, champanhe para pushback assinamento. Samara, Oxanai 6310. Salvador, o San 3258, boa noite. 3258, boa noite, Cabe Fortaleza. Bom dia. Fortaleza 370 autorizado. Decolagem da 1 a 0, curva à esquerda, subida Momo, Cogibo, Froti, via pêndulo 19, Bangu, conforme a rota. 5576, transponder, controle 119.8. Autorizador 370, decolando 190, curva esquerda, Bombo, Cogo, Froti, Ambrezolo 19, Bangu. 5576, aciona 198, controle 3858. 3858, correto, São Pronto, para o pushback de acionamento. Salvador, 3258, puxa, estacionamento 02. César, autorizado, chame táxi. Chama táxi. Rodolfo, gol 2043, portão 07 para puxa, zona meta. 07 autorizado, chame táxi. Já puxa, zona meta para trás, táxi, gol 2043. Salvador, boa noite, vamos fazer com mais equipe de Nestor, já terminar e é ILS, pista 10. Papatango, Mike Lima, Juliette, ajuste 9021, pouso autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 12 nós. Pouso autorizado, 10, Mike Lima. Salvador 3258 está pronto para o taxi, alterna João Pessoa, 3 horas e 10 de autonomia, 1704. A direita via Índia, ponto de espera, torre 1, 98, decimal 95, registro no 021, notão 3258, bom voo. A direita via Índia, 7895, o 3858, boa fim de semana. Táxi, gol 2043 com 47 a bordo, autonomia de 4 horas e 16 minutos, alternando o Galeão. Gol 2043, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1, 98, decimal 95, ajuste na 021, um bom gol. Nada, autorizado Pátio Índia, 908-95 com 1021, gol 2043, grato. Solas 45, direita 1211, solo. Vai levar a direita, 1211, mais direita. Solo, boa noite, vou passando mais 3 de Juliette, Lisona. A sua escuta. Sabatango, Mike Lima, Juliette, boa noite, confio, Pati. A seu... Magara, Sáquio. Sim, Taxi via Juliette, repartido... Perdão, Taxi via Alfa, repartido da Juliette. Via Alfa, repartimento da Juliette, Mike Lima. Dan 3850, Salvador, muito boa noite, está pronto, pode ver. Dan 3850, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento no 50 graus, 129. A linha decola da Uno Zero, Dan 3850. Torre Salvador, gol 2043, ou Ponte Terra também, pronto, boa noite. Gol 2043, mantém Ponte Terra. Lanterna. Onde decola de imediato também, gol 2043. Gente, mantém ponto de espera o 2043. Lanterna. Ingresso Juliette, contorno repete principal, Lima, Mike, repartida Quebec. Juliette, repartida principal, Lima, Quebec, Quebec, Quebec, Mike. Obrigado, boa noite. 2 Salvador, boa noite, Azul 4070, final ILS da 10, da sua escuta. Azul 4070, ajuste 1021, pouso autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 149. Sim, 1021, é o ajuste livre pouso na 10, Azul 4070. Autorizado o cruzamento, livre costa barquear, Mike Lima Juliette. 343 visual com Embraer no final? Afirmativo. Após o pouso do mesmo, a Lima tem o lugar. Tente após o mesmo, a Lima tem gol 2043. E Alfa, reportantes da Juliette Azul 4070. Decolou a 52, chame agora o controle 119-80, uma boa viagem. 19-8-2043, bora. Após a aeronave da Azul, liberar a retaguarda agora ingressando na Juliette, está utilizando e estão entrando para o táxi. Após a aeronave da Azul, autorizado por Juliette, chamando o táxi, né, 310. Salvador, boa, 3305 final. São 3305, boa noite, 1021 no ajuste. Avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 160 graus, 11 nós. BB Polo, 3305. Subida da El, Leda Motiva, Yabaslu 1-0, Tabaté. 5003, transponder, controle 119, decimal 8. Pode repetir, senhorita, um pouquinho mais devagar, por favor. Guarulhos, 340 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita. Subida da El, Leda Motiva, via Pérsulo 1-0, Taubaté. Transponder 5003, controle 119, decimal 8. Beleza, agora sim, 340 Guarulhos. Pérsulo 1-0 até Taubaté. Da 1-0 decola curva direita, saída Tael, Leda, Motiva. 5003 transponder, 198 é o controle. 138 no 5, posição 3. Correto, supera o posicionamento. CD. Direita, 1-2-1, decimal 1-0, solo. 2-1, mano, boa. Salvador, boa, tá 3305, boa. Tá 3305, boa noite. Taxi lento via Alfa, repartente da Juliette. Repartente da Juliette. 0, estamos com 127 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 30 de autonomia. Baixada em 6-0, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 021, bom voo. Segue Índia, pode estar no 2-9-5, pode estar, baixada em 6-0, obrigado, bom final de semana. Baixada em 6-0, 3305, observando o táxi da aeronave da Avianca, após o ingresso Juliette, portão 05. Juliette para 05, 3305. Salvador, boa noite, Cristina, 6390, pronto. 6390 autorizado a alinhar e decolar pista 90, vento 1,60 graus, 1,3 nós. A linha que decola da Polo 0, 6390. Salvador, o TAN 38 no 5 no 3, pushback acionamento. Autorizado, pushback. CD autorizado, pushback acionamento, TAN 3815. Decolou aos 04. Chamei lá o controle, 198, boa viagem. 198, 6310, obrigado, vamos para a semana. Está pronto para o ataque com 38 no 5, com 143 a bordo, 4 horas e 20, alternado com fim. Tá, 38 no 5, autorizado, tá? Via Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 18 decimal 95, ajuste no 021, bom. 1021, via Índia, 108 no 5, no ponto de espera, tá? 38 no 5, uma boa noite, orienta, bom final de semana. Bom, Salvador, boa noite novamente, estamos 38 no 5, ponto 0 da 1 no 0, pronto. Está 38 no 5, autorizado, linha em decolar, pistão no 0, vento no 60 graus, com 3 nós. Linha em decolar, pistão no 0, estamos 38 no 5. Exato, no 5, decolagem 2, 198, controle, bom voo. 198, controle, 385, bom final de semana.